Aqui a gente não discrimina quem faz, nem quem deixa de fazer. Porque cada um sabe aonde pode botar o seu altar. Cada um faz aquilo que quer e acha melhor. Eu não dito que você pode fazer aquilo ou que você pode fazer isso. Te aconselho, se você quiser fazer, faça. Mas eu não tenho como dizer a você que vai fazer e acabou. Você faz o que você se permite. Entendeu? Pessoas se amem mais para poder passar o amor que tem dentro de si. Porque se eu não tiver amor, não tiver equilíbrio, eu não posso nem te amar nem te dar equilíbrio. Eu não posso te dar o que eu não tenho. Eu não vou te dar riqueza. Riqueza de pataco, porque pataco o espírito não tem. Eu posso te dar caminho para você chegar até ele. Entendeu? O que o preto velho pode dizer a você é que se você quer vitórias, você não fique dentro do ilê só pedindo. Você vá atrás da sua vitória, porque senão o espírito não tem muito o que fazer, não. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e graças a Deus. E salve, Pai Martim de Angola. Salve, Pai Martim de Angola. Graças a Deus. Pai Martim, o senhor é um preto velho? Xirô, meu. E graças a Deus. Qual que é a função do preto velho na Umbanda? São do preto velho na Umbanda é levar o amor e a luz e a caridade. Fazer o bem sem olhar a quem. Claro, sim. Pregar o amor no ser humano que está cada dia mais desgarrado do outro. Claro, sim. Como é que o pai define a palavra caridade. O que é? Caridade, seu moço. Caridade é você fazer simplesmente o bem, doar o melhor de si, do que você pode se doar. Qual é o tipo de bondade que você pode fazer àquele ser humano sem nem ter visto, ter conhecido? Não é dar o pataco. Mas é saber que seu irmão está trabalhando, ali quebrando pedra, e você, sem perguntar, você leva um copo de água, uma molinga com água fria do Barros, para ele beber e saciar, fazer o que você fez aí agora. Eita. Sendo que isso aí não é molinga, eu não sei nem o que é Um isso. jarro. Claro. E esse negócio peta aí, o que é isso? Isso é um aparelho que ajuda a gente a registrar o seu conhecimento para depois reproduzir aos interessados. Xixiru. E cadê o meu cachimbo? Cachimbo, é? Vamos pedir a alguém se pode organizar isso para algum, viu? Então, qual foi a maior lição da sua última encarnação? A minha maior lição da minha última encarnação foi fazer o bem e ser morto por ingratidão. Mas é coisa da vida, né, meu filho? Se o pai maior Zambi não agradou a todo mundo, não sou eu que vou agradar. Fazer o quê? Se cada dia mais. Se mataram ele, por que não ia me matar? Será que eu sou melhor do que alguém? Ou será que sou igual a todos? Alguém aqui se acha melhor do que alguém? Não, sim. Todo mundo pode ser doutor de cola ali um banco, doutor de cola ali um peito, ter aquele laço no percurso. Mas quando morre, a carne dá o quê, meu filho? Molotó, fica podre. A carne se desfaz da mesma forma. Que no fim de tudo, você pode se ladrilhar de ouro e de brilhantes. Mas você vai continuar com sua mesma essência. Você se melhora, faz sua parte para evoluir. Mas a única coisa que tem valor nessa vida, que é para a vida toda, é o espírito. Porque o ser humano, todo ser humano, é igual ao outro. O que muda só é a natureza, que as pessoas não reconhecem os seus defeitos para se melhorar. É o único pedaço que as pessoas não se filtra, né? Não se melhora. Claro. Qual que é o propósito da encarnação? O propósito da encarnação é para você reaprender o que você não aprendeu. Quando você volta, eu estou aqui ainda, eu ainda não subi totalmente, porque eu ainda não me desprendi de tudo isso que está na carne. E ainda estou recardando os pedaços. Quando eu acabar de recardar os meus pedaços, que muita gente chama de dívida, eu chamo de karma. Quando eu acabar de recardar os meus pedaços, eu simplesmente subo. Eu me desprendo de tudo e subo. Entendeu? Sim, claro que sim. Eu me desprendo de tudo e subo. Isso é simplesmente a reencarnação. Cada um dentro do seu teor. Claro. O Devo, pode falar. Vô. O que você quer perguntar, eu quero responder. Tá certo. O que acontece com a gente depois da morte? Depois da morte, cada um tem seu destino traçado, como assim como a vida. O que é a morte para você? A morte para mim só foi o outro segmento que eu tive. A carne morreu, o espírito permanece vivo, você continua cumprindo uma etapa da sua vida. A morte é uma continuação de um pedaço que fica para trás e o outro da frente se continua. Você continua a cumprir sua missão. Cumprir um pedaço com a carne vai cumprir com o espírito. Como a pessoa sabe qual é a sua missão? Como a pessoa sabe que é a sua missão? Simplesmente já nasce decretado. Você vai descobrindo com o próprio tempo, com o próprio vento. Com os acontecimentos. Claro. Esse negócio me incomoda. Claro. Esse negócio peta assim minha cara. É. Mas vai ficar pouco tempo, viu? Então, o senhor falou sobre dívida e sobre karma. O que é o karma? E como uma pessoa contrai um karma? Não contrai, meu filho. O karma não se contrai. O karma vem com você. O karma é uma obrigação que não tem como você fugir dele. O karma é simplesmente a missão. Se você nasceu para comer em prato quebrado, você vai comer simplesmente em prato quebrado. Não adianta chorar nem se espernear. Isso é karma. Karma é você cumprir com todas as suas obrigações. Você acha que isso que você está fazendo é o quê? Você, essas perguntas, você acha que você está fazendo, que você chegou até aqui a esse ler à toa? Não. Karma. Não é karma? Claro que sim. Isso para mim é karma. Não sei se eu te respondi como deveria responder. Mas tenho uma certeza dentro de eu. E estou respondendo da forma que eu posso responder. Papai, existe realmente o que as pessoas conhecem aqui na Terra como purgatório? Perguntava de novo. Existe o que as pessoas conhecem na Terra com o nome de purgatório? Desconheço, meu filho. O que é o umbral? O umbral, simplesmente, é o lugar de arrecadamento. Umbral é simplesmente um sofrimento a mais que o espírito passa. Cada um na carne reencarnado passa pelos seus umbral. O que é umbral é os problemas, é as dificuldades, é os empecilhos e as superações, né? Que é, já é, no caso, a vitória. Mas cada um passa seus pedaços dentro daquilo que pode e que acha que merece. Que cada um passa o frio conforme o cobertor que tem para se cobrir. Ninguém morre de frio. Se supera. Cada um passa conforme o cobertor que tem para se cobrir. Cada um passa o frio conforme o cobertor que tem para se cobrir. Explica um pouco mais. Não é esse frio da carne. Ah. É simplesmente, quando você tem um problema assim, se eu entro em sua vida e resolvo todo o seu problema, você se acomoda. Você sempre vai achar que vai ter uma bengala para você se apoiar. Então, você passa o seu pedaço, supera e aprende a sua lição. Simples assim. Entendeu? Sim, senhor. Quando a pessoa reclama que tem uma vida difícil, enquanto o outro tem uma vida mais fácil, que conselho o pai dá para aquela pessoa que está reclamando? Que agradeça pelos problemas e olhe para o irmão do lado, que às vezes está pior do que si próprio. E faça daquilo uma lição para se superar. Não fazendo com que, não fazendo críticas do irmão que está pior. Agora podendo unir forças para poder superar o problema dentro daquela capacidade. O senhor vê os terreiros no Brasil e no mundo muito desunidos? Infelizmente, um bom pedaço. Porque não existe casa melhor, não existe casa pior. Existe simplesmente uma força quebrada que é os próprios, como posso dizer assim, os próprios aparelhos que é essas carnes, que às vezes se desentende e esfracresce aquela corrente. Porque se força que sempre está unida e colada, um grãozinho de areia se causa uma grande montanha. Se você não se une para formar, tem você e o outro rapaz. Se você e ele não se unir, começar assim a falar um dos outros, essa força vai esfraquecendo. O que é que acontece? Esfraquece toda uma união. Sem união não há força. Olha. A carne, esses aparelhos que vocês estão assim, aqui, eles trabalham o coração, ajuda-se. O vento que entra, o que entra daqui pela boca, fortalece o líquido que circula pelo corpo e é o grande exemplo da união do homem está dentro de si. Porque se o homem não faz um olhar interno para ele, Ele não tem o exemplo da união, que o próprio exemplo está dentro deles. O Shangji precisa do coração, o coração precisa do pulmão e tudo demais. Se você não se alimenta, você não tem força e você vai enfraquecendo. Então o exemplo está onde? Dentro do próprio homem. O corpo não trabalha sozinho, o corpo trabalha em conjuntos. Se o homem olhar para si, vai saber. Ele não nasce só, o homem não nasce só, precisa sempre de uma pessoa. Pode não ter a terceira pessoa, mas tende a mulher que gelou aquele feto. Então, quando a partir do momento que você nasce, se não tiver uma pessoa ao lado, tem a própria mãe que gerou e está ali ao lado do filho para amparar ele. Então ninguém nasce só, pode até morrer só, mas nascer só ninguém nasce. Então é o grande exemplo da união. A vida já começa dando a união às pessoas. Mas como? Às vezes as pessoas não... Não carece de enxergar aquele exemplo. E não sou eu que vou melhorar a humanidade, nem Zambi. Quem vai melhorar a humanidade própria, quando começar a enxergar com as suas duas bolas de gude o que veja e o que não vê, e o exemplo que tomar para si. O senhor quer que passe o cachimbo para acender mais, vô? Hoje não, meu filho. Então vamos continuar. Qual que é o conselho que o senhor dá para uma pessoa que está perdida no vício? Pessoa? Que vício? Vamos pôr aí o vício da droga. O vício, eu não sei o que é essa palavra. A pessoa ficar dependente química. O que é química? Química é uma coisa que você usa uma vez, quer usar de novo e acaba destruindo seu corpo, a sua saúde, seu equilíbrio fisiológico. Então, no caso, você está dizendo que isso aqui é um tipo de... Não, não estou dizendo que se virar uma dependência e estragar... Você está falando da matéria. Não, estou falando em geral, uma pessoa que... Isso, você está falando de matérias. Isso. De vício. Isso é estranho. É estranho, é? O senhor imagina assim que as pessoas na Terra se viciam com drogas e aí... Elas precisariam de um conselho para não se drogar mais. Para se livrar. Isso. Mas do caso que você está falando aí, não é o vô que ajuda. O vô ajuda com conselho, né, vô? É esse. Porque conselho? Esse negócio que você está falando, pelo que eu estou entendendo, é uma impregnação. Isso. Não é isso? É. Essa impregnação eu posso aconselhar, mas todo mundo só se ajuda quando quer e quando se permite. Uhum. Se você não permitir que Preto Velho Pai Martim da Angola te ajude, o vô não vai te ajudar, porque você não deu essa permissão. Você tem que me dar permissão para eu entrar em seu espaço e te ajudar da maneira que eu puder. Agora é você que vai fazer sua força por você, porque eu não vou fazer força por você, ficar vermelho para você ficar feliz. Eu não. É você que vai se ajudar, é você que faz a sua força lá. Eu posso fazer até um papel assim de seu pai, de um avô seu. Te puxar para o lado do bem. Mas É você que vai fazer sua grande parte, não é isso? Sim. Então é esse o conselho que eu dou, que as pessoas se ajudem e permita a receber a ajuda que é dada dentro do padrão. É isso só que eu posso aconselhar, né? Claro. Vô, fazer oração ajuda de verdade? Oração é uma força vibratória poderosa que ajuda você a superar aquele problema. É uma força que você não vê, que surge, que é a fé. A fé você não vê, a fé você sente em ações, que te supera, que te faz mais forte. Esse é o propósito da oração. A oração são conjuntos de palavras que faz você evoluir. Uhum. Para aquele problema. Agora, se a pessoa não se permitir fazer por fazer, vai ser diferente de beber um copo de água que passa a sede. Não é isso? Sim. Quando se fala de Umbanda, o que não é a Umbanda, vô? Quais são os mitos a respeito da Umbanda que a Umbanda não é? Eu não digo assim, meu filho, nem se é Umbanda. Eu digo assim, o que a religião, o que todas, na verdade, não são, é palco de circo. As religiões não são palcos de circos. Xixiru. Pronto. Não tenho culpa se eu não sou tão inteligente como você. Não, imagina. Mas, falando agora da Umbanda Sagradas, o que a Umbanda não é, é o desrespeito. A Umbanda não é o desamor. A Umbanda não veio para fazer o mal. A Umbanda é amor. A Umbanda é religião. A Umbanda é respeito. O que ela não é, é palhaçada. Como muitos e muitos e muitos estão fazendo com o nome de tudo quanto é lugar. Claro. Eu espero que um dia os homens tomem consciência de que cada coisa é cada coisa. Cada separação é uma separação, cada segmento é um segmento. O importante é que todos os segmentos levam a Zambi, Pai Eterno e Criador dessa humanidade. Claro. Sim, senhor. Às vezes, pai, eu vou repetir o que o senhor fala, não é para lhe corrigir, mas para as pessoas ouvirem bem aquilo que foi passado, tá bom? Não tem problema não, meu filho. Que você corrija, que você faça. Isso. É só para eles ouvirem. Não, pode fazer, você sabe por quê? Você sabe por que eu estou dizendo a você que você pode fazer? Sim. Porque você é minha cartilha, como todo ser humano. E eu posso servir de alguma forma como livro para o seu ensinamento. Então tudo nessa vida que nós fazemos é uma troca. É. O que eu te dou, você me paga de outra forma, eu te devolvo de outra forma, você acabou de responder. Isso tudo é caridade. Entende? Claro. Então pode repetir quantas vezes você quiser. Eu não estou nem aí. O quê? Como que uma pessoa aprende humildade? Quando, como uma pessoa é. Aprende humildade, reconhecendo os seus erros, né? Se eu reconhecer que eu errei com você, eu já estou sendo humilde. É isso? Sim. Eu acho que não tem outra forma. Se tiver, você me diz que eu aprendo também. É, sim. Né? Sim. O que que uma mãe pode esperar se o filho dela quer ingressar na Umbanda e crescer na Umbanda? O que que ela vai esperar? Esse filho vai se tornar o quê? Ela tem que esperar que ele fique melhor, que afinal de contas, uma doutrina, uma educação, é para a pessoa ficar melhor. Agora, se ele ficar pior, o problema não está na Umbanda, o problema está nele mesmo. Não é isso? Sim. Como que um umbandista pode combater preconceito religioso? Como um bandista? É. Pode combater. Isso é o que você está perguntando? Preconceito. Preconceito é quando as pessoas têm uma visão da religião que não é necessariamente a verdadeira, mas já não gosta da religião porque acha que é uma coisa ruim. Uma coisa feia. Ah, fala mal sem conhecer. Isso, preconceito. Como é que o umbandista combate o preconceito que as outras pessoas têm contra a religião dele? Como ele combate? Ele pode combater da seguinte forma. Não se igualando. Aquilo que está fazendo. Uhum. Porque não é preciso você devolver tudo o que lhe dão. Simplesmente, você isola. Se você é superior, aquilo não lhe atinge. Porque eu penso assim. Enquanto o nego estiver falando mal de eu não estou nem aí, não me tocando. Entendeu, gente? É você ficando neutro dentro da possibilidade que você possa ficar neutro, até onde você possa ficar neutro. Agora, se você se começar a passar dos limites, esse tal negócio aí de preconceito que você falou, se começar a passar. Hoje tem as forças superior que defende. Naquele tempo, já não tinha. No meu tempo, eu ia para o tonco, tomava porradas. Ainda tinha que dizer que eu era de outro pedaço, que não era daqueles. Não podia nem dar o seu nome, pô. O nome que se dava era o nome de que botava. Os nomes que botavam era assim, nego fujão, tudo ligado assim a nego. Uhum. Nunca se tinha assim um nome belo para dar a negrada, não, meu filho. Não tinha, não. Era assim, você recebia tudo aquilo que eles davam e com tudo isso, muitos irmãos meus se revoltaram. Ainda tem nessa terra muitos espíritos obsessores que ficou preso por aquele sofrimento. Eu dei a sorte e me libertei. Mas muitos e muitos e muitos e muitos ainda estão lá nesse nesse sofrimento, nesse baixo escalão. O que é um espírito obsessor? Um espírito obsessor é simplesmente um espírito sem luz, um espírito desequilibrado. E esse é um espírito obsessor, é aquele espírito que vive a função que ele acha que ele tem é pregar o desamor, o desequilíbrio, é sempre estar levando o desequilíbrio. Ele se sente satisfeito e feliz com aquilo. Aquilo satisfaz o peito dele. É o contrário de eu. Eu trabalho em uma linha do bem. Aquele espírito, ele é intermediário. Ele não fica nem lá nem cá, porque ele entra, se infiltra em tudo quanto é meio. Nesse exato momento, não é porque você está aqui, nesse quadrado de... que só tenha eu aqui. Talvez de olho nu você não veja. Precisaria estar mais preparado para ver. Talvez. Mas aqui... tem muitos espíritos circulando o tempo todo, tanto aqui como da cancela para fora, em tudo quanto é lugar. Gente. Entendeu, meu filho? Sim. Qualquer um pode se tornar um espírito obsessor depois da morte? Se qualquer espírito pode se tornar um espírito obsessor... qualquer encarnado, depois que morrer. Pode se tornar um espírito obsessor? Não é bem assim qualquer um, não. Porque se você já desenvolve, se você é criado com certa educação, você jamais perderá sua doutrina. Se você é criado, pode ser de que lugar você for, se você for criado com aquele segmento, ter noção do que é isso, do que é aquilo, saber diferenciar um coco de uma maçã, jamais você se tornará um espírito obsessor. Isso também não quer dizer que a pessoa que não tenha um segmento, ele se tornará um espírito obsessor só por isso. Porque às vezes você não segue nada, não faz nada, mas você é uma alma pura. Sem precisar, você é uma pessoa conectada ao bem. Então, só isso faz você ser filtrado. Eu digo sempre que as ações que o ser humano faz aqui nessa terra agrada muito Zambi. E ele evolui com isso. Entendeu? Sim. Você está com sono, meu filho? Não, sim. Eu pensei que estava. Você está com os olhos pequenos. É. Estou com pouco de sono, vô. Mas não é sono ainda. Ô, vô, quando a gente, na Terra... luta por conseguir e luta por conseguir tudo aquilo que a gente quer e não consegue. É sempre culpa de um obsessor? Ou do olho gordo, ou inveja dos outros? Não acho isso não, meu filho. Não acho não. Porque a vida também é feita de escolhas. Você precisa reconhecer... você não dá para tirar esse negócio de tempo, não? Eu vou por aqui, vou. Pronto. Você precisa reconhecer que a vida é feita de escolha. A partir do momento que você não conseguir nada, vai ter algum tipo de irresponsabilidade sua também. Eu não concordo de dizer que o que lê é o poder. Que talvez você possa estar querendo ter um emborrachado, mas você não tenha pataco para pagar o emborrachado. Claro. Então nem sempre o que lê é poder. Mas você pode lutar para ter aquele emborrachado. Uhum. Porque você pode nascer sem chance e querer a chance. Com todo o sofrimento que eu tive, eu me sinto um homem realizado. Vivi, arrecadei o que tinha que arrecadar. Reconheci que merecia passar por aquilo. E hoje estou onde estou. Tenho a minha matéria. Não vou dizer que estou satisfeito com minha matéria. Mas me serve, né, meu filho? Entendo que não pode fazer minha vontade toda. Que eu estou para ajudar ele, ele também está para me ajudar. Mas estou levando e estou agradecendo. E que eu não consegui, fez parte da vida, né? Então eu estou aí assim, vivendo ainda. Desencarnado e vivendo. Não sei há quanto tempo certo, ainda vou pegar essa matéria. Mas eu sei que ainda por um bom tempo, que tem umas coisas ainda que eu não consegui me desligar assim ainda. Como isso aqui, que faz parte da minha evolução, ainda não me desprendi do fumo nem da cachaça. Mas isso é aos poucos. Há um tempo atrás, eu não trabalhava sem o meu cachimbo, não trabalhava sem a minha cachaça do lado, não trabalhava sem a minha farofa de dendê. Mas hoje em dia eu já consigo fazer. Então a cada dia mais, a gente vai se evoluindo. Aqui tem uns espíritos, seu Maluso mesmo, seu Maluso bebe de horrores. Seu Maluso é um seca-gás. Mas seu Maluso hoje já entende que ele não pode beber tanto porque ele prejudica o aparelho, que é a matéria, é o cavalo. Mas mesmo assim ainda a gente faz. A gente já tem a consciência. Mas o desejo da carne ainda é forte. Então, quando você passa a ter a consciência desse problema, você vai reconhecendo, você vai amadurecendo. É como eu disse no começo da conversa. Você me ensina, eu te ensino. E assim todo mundo vai vivendo, isso faz parte da união, faz parte da evolução. E é isso aí, meu filho. Sim, senhor. Qual que é o propósito da oferenda na Umbanda? A oferenda faz parte do segmento religioso dentro da Umbanda. Os espíritos pedem aquelas oferendas e os filhos de Umbandas acreditam que aquelas oferendas, todos nós acreditamos, é o que pregamos. A oferenda é um ponto de encontro, um ponto de fortalecimento para aqueles espíritos. Esse é o significado que eu sei. A oferenda é simplesmente o ponto de encontro, o ponto de fortalecimento que o médium faz aquele espírito. É uma forma de grado. Ele tenta agradar. É como se você pegasse uma bala e desse a uma criança por alguma coisa que ela fez e simplesmente ela fica feliz da vida. É assim que um espírito se sente quando recebe uma oferenda de seu médium. Esse é o grande propósito da oferenda. A oferenda não é como muita gente acha, que é para entregar os demônios, para fazer mal a alguém. A oferenda é simplesmente o ponto de concentração que o médium faz com aquele espírito, seja ele qual for. Depende também do seu coração. Nem sempre você recebe uma resposta, tá, do que você dá ao orixá, ao espírito. Tudo também vai do seu merecimento. Sim. Nem sempre a oferenda resolve tudo. Se não tiver a sua parte também. Você tem que fazer a sua parte. O homem faz a parte do lado, o espírito faz do outro, e assim vamos trilhando o caminho da gente todos juntos, até um dia. Sim, senhor. Ô pai Martim, qual que é a diferença entre orixá e Egum? A diferença entre orixá e Egum, o Egum, meu filho, é um espírito que ele vem de outro tipo de segmento. O orixá são forças naturais. O Egum é forças carnais. O Egum veio da carne. E o orixá, ele nasce da força da natureza. Você sabe que os locais que são denominados a Egum são pontos criados mais pelo homem. Os locais que são denominados a orixá, o homem não criou. É o sagrado, é a árvore, é o omi, é o fogo, é esse vento que está para lá e para cá. Esse, dentro do meu entendimento, é a diferença. O pai Martim da Angola é um Egum. Por quê? O pai Martim da Angola é um Egum. Você sabe por quê? Eu vou te responder. Pois é. Pai Martim da Angola foi um homem de carne. Ele pisou aqui neste lugar, nesses pedaços de chão por aí. E morreu. No que morre, no que foi carne que morreu, que voltou para trabalhar, para fazer, evoluiu, mas é Egum, não deixa de ser Egum. Entendeu? Sim. Aí você pode dar um nó em sua cabeça e dizer assim, será que pai da Martim da Angola está dizendo que o Senhor Jesus Cristo é um Egum? Por que não? O que é que desmerece de ele ser um Egum? Qual é o pecado que tem nisso? Nenhum. Ele ser um Egum não está diminuindo ele nada. Porque se ele viveu aqui na Terra e morreu, e mataram, ele não morreu, né? Ele mataram ele na cruz por todo mundo, ele é um Egum. Sendo que evoluído, e capaz de ter deixado os maiores ensinamentos para os homens, mas infelizmente quase ninguém segue. E os que seguem ainda seguem em minoria. Entendeu isso? Na Umbanda, vocês fazem matança de animais? Nessa casa aqui, se faz matança. A depender da casa, se faz matança. Porque, às vezes, a linhagem da casa é cruzada, é trançada. O que é uma casa trançada? Vou falar para você entender. Às vezes a casa é Umbanda, mas o orixá da casa tem uma parte, tem uma outra parte. Essa casa daqui mesmo, o orixá da casa, ele é trançado com Angola. O Ogum da casa, dono desse canzuá, ele é angoleiro. Então ele faz matança. Aqui se faz matança porque o Ogum da casa, ele é angoleiro desenvolvido na Umbanda. Então você não esquece as suas essências. Entendeu? Eu não entendi só a parte que quando o senhor diz o Ogum da casa. Se é uma casa de Umbanda, como é que pode ter um Ogum da casa? O Ogum da casa que eu estou me referindo, não é que ele seja só daqui, não. Eu estou falando o Ogum que trabalha aqui nessa casa. O dirigente. Ah, tá bom. O dono da casa aqui, o dono do terreiro, o chefe do terreiro, é Ogum da Ronda. Ah. Ele é cruzado com outra parte. Ele é angoleiro desenvolvido na Umbanda. Então aqui se pratica o ato da matança. Tá. Mas tudo de uma forma respeitosa. Aqui a gente não discrimina quem faz, nem quem deixa de fazer. Porque cada um sabe aonde pode botar o seu altar. Cada um faz aquilo que quer e acha melhor. Eu não dito que você pode fazer aquilo ou que você pode fazer isso. Te aconselho, se você quiser fazer, faça. Mas eu não tenho como dizer a você que vai fazer e acabou. Você faz o que você se permite. Entendeu, meu filho? Que função tem o sangue? O que ele faz? A função do sangue não é em si pacto. Não é isso a função do sangue. O sangue, na verdade, o sangue representa a energia viva. O sangue representa o movimento, a quentura. É por isso que se corta um bicho em cima de uma ferramenta de orixá para esquentar aquele ponto ali. Não é que aquele ferro, aquele caqueiro ganha vida, mas ele é o ponto de encontro entre o médium e o espírito. É para fortalecer a energia do orixá. Esse é o sentido da matança. Esse é o sentido do sangue. O sangue, meu filho, é vida. O sangue é alma. Não bebe-se daquele sangue aqui nessa casa. Não estou falando de outros lugares, para não ser confundido uma coisa com a outra. Eu estou dizendo aqui. Aqui a gente não faz esse tipo de fundamento de engolir aquele sangue. A gente só usa na ferramenta do orixá. Entendeu, gente? E depois que acaba-se aquilo, o ato da matança, aquelas ferramentas, porque o sangue esfria, não é verdade? Aí depois é lavado com sangue vegetal. O sangue vegetal que a gente considera é o líquido, é uma água de cocos, é uma macia de folhas, para fortalecer mais ainda a energia daquele orixá. Você entende? Sim. A função da matança é fortalecer, é pregar o sagrado. Então as pessoas não precisam ter medo que, porque uma casa pratica matança, ela lida com espírito involuído, não evoluído. É espírito de baixo escalão, porque faz aquele tipo de coisa. Eu acho assim, eu costumo dizer assim, que o que faz isso, o que faz essa parte das pessoas assim achar, as pessoas que estão do portão de lá para a rua. O que faz as pessoas achar, ter esse olho para esse tipo de religião africana, umbanda, candomblé, quimbanda, é simplesmente o fato das próprias pessoas que estão dentro do quadrado, dentro do círculo da umbanda, do candomblé, seja lá o que for, é as próprias pessoas que fazem questão de passar, às vezes, essa imagem demoníaca. Entendeu? Porque você tem que... Você não pode ter vergonha do que você faz, do que você é. Simplesmente você tem que assumir e levar o seu segmento às pessoas da melhor forma possível. Tentar mostrar a elas para que aquilo serve, para que aquilo não serve, por que aquilo, por que daquilo. Eu não vejo problema como as pessoas ficam escondendo. Por que esconder? Eu não entendo porque as pessoas escondem tanto, não falam tanto. O que ficou, o que fica assim, é o que não é divulgado. Eu não posso falar do que eu não conheço. É. Não é verdade? É, realmente. Eu só posso falar daquilo que eu conheço. Mas isso é da essência do homem. O homem tem uma mania de... Vou dar um exemplo. Você passa na rua, nunca fez nada naquela pessoa, ela simplesmente... O outro olha para você, o irmão olha para você e diz assim. Umas vezes eu passo no lugar e consigo... a circutar. Passa por você, você passa e comenta assim, eu não gosto daquele cara. Nunca me fez nada, mas não gosto dele. Se eu não conheço, por que que eu não gosto? Não tenho porquê, né? É uma coisa sem razão. Então, o que acontece na Umbanda, em outras religiões, é isso. Você não pode falar mal do que você não conhece. Às vezes, você não conhece e fala mal por quê? Você tem que conhecer, visitar. Por isso que eu digo, o Ilê daqui tem que estar de portas abertas sempre para visitações, para tudo. Qualquer pessoa que quiser vir aqui, bem vestida, mal vestida, lascada, emendada, de lençol passado pela cintura, que venha da onde vier, venha como vier, mas venha com respeito e paz. E que se vier sem paz, pelo menos encontre a paz aqui e leve consigo. Isso é o que eu falo sempre. Que assim seja. Qual seria a sua mensagem final para o encontro de hoje? A mensagem final para esse encontro? Mensagem é o seguinte, que as pessoas se amem mais para poder passar o amor que tem dentro de si. Que se eu não tiver amor, não tiver equilíbrio, eu não posso nem te amar, nem te dar equilíbrio. Eu não posso te dar o que eu não tenho. Eu não vou te dar riqueza. Riqueza de pataco, porque pataco o espírito não tem. Eu posso te dar caminho para você chegar até ele. Entendeu? O que o preto velho pode dizer a você é que se você quer vitórias, você não fique dentro do e lê só pedindo. Você vá atrás da sua vitória, porque senão o espírito não tem muito o que fazer, não. Entendeu? Corra atrás das conquistas, tenha amor, pregue o amor. Busque a paz e tenha paz. Dê o que você tem para você receber também. Faça o bem. Não se suje limpando os outros, mas lave a si e aos outros também. Tenha um pão e reparta com seu irmão. Isso tudo é amor, é luz, é caridade. É evolução. Eu acho que tá bom, né, meu filho? Porque se eu for ficar falando aqui tanta coisa, já acabou, é? Já, sim, senhor. Eu quero agradecer essa oportunidade de estudo e esclarecimento sobre todos esses temas com o senhor aqui, um espírito incorporado, viu? Sim, senhor. O que eu não gostei muito foi desse negócio aí, minha cala. É. Eu acho, eu não sei o que é isso. Eu tô me sentindo assim, pensado. É tanto que eu tô assim, meio de lado. Eu nunca vi esse negócio. É. Um negócio de ter espata. É. Mais preto do que eu. Com a cabeça pequena. Um negócio bilano no meio, né, meu filho? É. Você fica assim assustado, não fica? É, fica. Ninguém sabe o que é isso. É. Só você mesmo que carrega um trem desse na mão. É. Sem saber. Mas eu também não posso nem falar muito, que eu não sei o que é, não conheço. É. É, talvez seja algo bom. É algo bom, vô. É algo bom? É algo bom, vô. Que registre o vosso conhecimento e depois as pessoas podem ouvir. Pode até ser bom, mas que é estranho. É. É estranho. É estranho. Sim. É a tecnologia avançando, né? É, não sei nem o que é isso, mas tudo bem. Uhum. Eu agradeço a você também, meu filho. Muito obrigado. Por dar essa oportunidade. Conversar sempre é bom. É. Né? Eu acho assim, que o seu propósito é estudo e positividade, né? Sim. Espero que você sempre tenha luz na sua caminhada, que não perca, não desperdice as pedras da sua jornada, porque um dia as pedras que te feriram podem te servir de exemplo, né? Para superação. Sim. Espero que você se eleve a cada dia mais. Que assim seja. Não só você, como o companheiro daí de trás. Isso. O moço que está calado aí. Que os meus filhos que estão aqui dos outros lados. Assim seja, meu pai. Que possam encontrar paz, a luz e o conforto espiritual. Que assim seja. Eu vou me embora. Que a paz de Deus fique com todos vocês que estão aqui neste pedaço. Que assim seja. Que vocês possam cada dia mais ter o conforto merecido. E não deixar de ter o karma de vocês, porque karma de ninguém eu não quero, que eu já tenho os meus. Eu já vou embora. Com a paz de Deus. Sim, sim. Muito obrigado. E que louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima. Para sempre seja louvado. Vamos lá conversar com o senhor um pouquinho. Como é que foi a sensação de incorporar um preto velho? A sensação de incorporar o preto velho, você sente, na verdade, uma energia... Cada espírito que você recebe, na verdade, você sabe sentir, consegue, com o tempo, identificar qual é a energia que está sendo atraída pelo seu corpo. A sensação do preto velho é como se você estivesse envelhecendo, entendeu? Você sente seu corpo, você sente suas costas pesar, você sente seus ombros arriar, você sente uma expressão corporal cansada. Essa é a sensação de um preto velho. Claro. Aonde nós nos encontramos aqui hoje? Aqui é o local, é o terreiro de Umbanda. É, centro de Umbanda Ogunda Ronda, onde fazemos os nossos trabalhos, onde realizamos as nossas giras, os nossos fundamentos religiosos. O senhor que é o dirigente desse centro? Tem uma boa parte. Uhum. Eu apenas só sou a passagem, entendeu? Só sou o elemento, mas o dirigente mesmo é o orixá Ogunda Ronda. Quando o orixá não está presente na casa, nós que respondemos por eles. É o que estou fazendo aqui agora. Entendeu? Porque o orixá não responde pela parte material. Material, né? Em que lugar do Brasil estamos? Estamos na ilha de Taparica, município de Veracruz, Bahia. Pronto. Muito obrigado. Pelo convite, para que pudéssemos colher conhecimento dessa e de outras entidades nesse terreiro de Umbanda. Muito obrigado, agradecido. Ficamos nós aqui, apesar de estar só eu falando aqui agora contigo, mas sei que todos estão, enfim, agradecendo, porque todos já estavam sabendo, já fiz a comunicação e as pessoas que fazem parte da casa... Fica feliz porque realizamos um trabalho limpo e digno, né? Sim. Tá certo, então. Muito obrigado. Obrigado, Idem. As pessoas se amem mais para poder passar o amor que tem dentro de si. Porque se eu não tiver amor, não tiver equilíbrio, eu não posso nem te amar nem te dar equilíbrio. Eu não posso te dar o que eu não tenho. Eu não vou te dar riqueza. Riqueza de pataco. Porque pataco o espírito não tem. Eu posso te dar caminho para você chegar até ele. Entendeu? O que o preto velho pode dizer a você é que se você quer vitórias, você não fique dentro do ilê só pedindo.